No. Dona Marietta. Ah? Con essa. Ah, vai entrando, Saverico. Opa! Sta de terno nuovo, eh? È di Albeni. Ah, è? Io pensai che era del signor. Tão feio um homem andar vestido com roupa emprestada. Mas senta, Saverico. Muito obrigado, dona Maria. O Vitório não demora, sabe? Pois não? O Vitório foi no carvoeiro reclamar e volta já. Reclamar o quê, dona Maria? O carvoeiro mandou um saco de carvão. E o senhor sabe que o carvão chegou tudo preto, tudo queimado. Eu imagino. O que achou? Sabe, isso não se faz. Sem dúvida, não? Sem dúvida. É uma falta de desconsideração, o senhor não acha? Ah, claro, sim. Dona Marita, se a senhora me oferecesse um copo d'água, eu ficaria sumamente agradecido, sim? É? É. Eu também. Mas, danou-se. Hoje ainda não abri uma torneira. Devido que estava gastando muita água e resolvemos economizar. Ah, pois não. Engraçado. Tô escutando uns latidos aí. Deve ser o Vitória que chega, tá chegando. Vitório! É ele mesmo. Vitório! Salve, o grande Marginá. Como vamos? Como é que vai o senhor? Vai se viver, seu Vitório. Passei aqui para cumprimentá-los, comendador. É, de fato, merecemos, sabe? Mas senta, seu Enrico, senta. Senta naquela cadeira velha ali, viu? Muito obrigado. Porque a mais nova a gente deixa para as visitas mais importantes, né? Devidamente, muito obrigado. Eu vim aqui na qualidade de amigo, de vizinho. Quero muito bem ao casal. E como viajam muito, de vez em quando me fazem umas perguntas assim indiscretas e perguntas que eu não sei responder, não é? Sim, então eu vim aqui para saber como vão as coisas. A harmonia continua morando nesta casa, não? Não. Mudou-se na semana passada. Como? Mudou-se na semana passada. Mandemos-las embora devido que ela subiava música muito morada. Não, eu acho que eu não me expressei bem. Eu perguntei sobre harmonia, quer dizer, a felicidade conjugal. Ah, sim, de fato. De fato, realmente, está muito certo. O senhor tem toda a razão. Está aqui Marieta, que não me deixa mentir. Vitória, e acho que você não vai querer me desmentir na frente do senhor Enrico, por favor. É uma coisa terrível, uma questão de respeito. E chega! Não se preocupe. Ecco. A vida é assim mesmo, seu Enrico. Tão bom uma pessoa tá viva e viver, não? É, evidente. É uma bela tirada filosófica. Dona Marieta, se não fosse atrevimento de minha parte, se não fosse audácia, eu gostaria de fazer algumas perguntas um tanto indiscretas a respeito do queridíssimo casal. Posso? Ah, fica à vontade, Senrico. O senhor pode perguntar as perguntas que quiser. Muito obrigado. Eu sabia de antemão que podia contar com a aquiescência do casal. Né? Não tem importância. Muito obrigado. Dona Marieta, uma coisa que eu sempre desejei saber, como foi que os dois simpáticos se conheceram? De que forma? Ah, faz tantos anos. Eu sei, de fato. Foi numa cidade do interior. Ah. Eu devia ter meus 17 anos, mais ou menos 20. Sabe, era mocinha infantil ainda, não? Uma noite eu estava estreando um vestido novo que minha mãe reformou. Estava assim passeando no jardim público com minhas amigas. Então, nessa mesma noite, o Vitório estava com os amigos dele, uma rapaziada muito distinta. Não é para me gambar, sabe? Então, como dizia para o senhor, ele estava brincando de dar rasteira nas moças. Mas então, sem querer, o Vitório me deu uma rasteira. E eu fui cair dentro de um carrinho de sorvete. Não. Verdade. E não se machucou, dona Maria? Não, minha sorte é que era sorvete de massa. Mas sabe, Enrico, daí o Vitório muito vermelho. De vergonha, né? Não, devido que ele tinha bebido muito vinho. Veio e pediu desculpa, não? E eu gostei dele, porque ele estava piscando para mim. Aí, muito bem, seu comendador, então, velho malandrão, piscando para a moça, não? Não, não, não, não, não estava piscando. Como? Eu estava com três sóis nos olhos. Formidável. É, formidável porque não era no senhor. Diga, qual foi a primeira palavra que a senhora disse ao seu então jovem namorado? Me lembro bem, eu. É? Foi burro. Sim, de fato, burro. Ai, eu já estava mensalmente apaixonada. É, imagino, imagino. É, quer dizer que depois, naturalmente, houve aquilo que nós convencionamos chamar o primeiro encontro, não? O primeiro encontro. A senhora se lembra, dona Marieta? Oh? Se lembra do primeiro encontro? Oh? Oh. Foi numa esquina. Dei um bruto encontrão com o Vitório. Ele vinha correndo com um pacote de cigarro na mão. Ah, e conversaram, não? Não, não, não, não, não conversamos. É, o dono do pacote do cigarro vinha correndo atrás de mim. É... Bons tempos aqueles, hein, seu comendador Vitório? É, não é pra me gambar. É... Os maravilhosos tempos das serenatas. Chegou a fazer serenatas. Não, não, não foi, dona Marieta? Ô, chefei. É? Chefei. Então. Quantas e diversas várias serenatas. Vinha o Vitório e os amigos dele de madrugada. Eu acordava com os palavrões que eles diziam. Aí então, o Vitório cantava. Sim. Os amigos tocavam instrumento. Uhum. Um tocava bumbo, outro tocava pandeiro e o outro tocava tambor. Ah, mas só instrumento de percussão, instrumento de sopro não havia? Havia, tinha um que assobiava. Ah. Ai, eu na cama, olhando o telhado, ficava escutando sossegadinha. E podia escutar sem medo, porque meu pai, quando via a charinata, ia dormir dentro do guarda-roupa com algodão na orelha. Não é por me gambar, mas eu cantava bem pra burro, sabe? O duro era correr depois. Eu imagino. Ah, a época do noivado foi, então, uma época agradável, sem dúvida nenhuma. Quer dizer que depois, então, depois o casamento, não? Ai, dia lindíssimo aquele. É, de fato. Até o sol endovinhou e nasceu de dia. Foi uma festa lindíssima, embora meu pai tivesse sem dinheiro. Tinha de tudo, de comer e beber. Como sempre, aliás. Como sempre. Era só entrar, comer e beber. Ótimo. Então, bastava ter a ficha na caixa. Bem, faço ideia. Agora, outra coisa. Eu gostaria de saber onde é que passaram a lua de mel. Ah, sim, sim. Eu fui para Campinas visitar um grande advogado, amigo meu, mas grande advogado, sabe? Que estava preso na cadeia. Ecco, e a Marieta foi para Pindamonhangaba a avisar uns parentes dela que ela tinha contrariado o matrinômio. Um momento, comendador. Eu acho que a pergunta não foi bem formulada. Eu queria saber o seguinte: como é que foi, então, que a senhora não viajou com o senhor Vitório, dona Marieta? Ah, era só que fartava. Tinha graça viajar com um homem casado. Foi realmente original. O primeiro filho do casal, quando nasceu? Faz muito tempo. Dovinha quem nasceu primeiro? Homem ou mulher? Mulher. Não. Então foi um belo garoto, naturalmente. Dovinhou. Dovinhou. Ah, como o senhor é inteligente, porca pipa. É barbo ele, Vitório? Sim, de fato, é um bidu. Quem nasceu primeiro foi o Vitorinho, menino homem. Era a cara do pai, coitadinho. Uma bela faccia, certo, uma judiação, seu Enrico, uma judiação. Eu quase morri de tristeza porque ele nasceu sem dente. Claro! Eu quis pôr uma dentadurinha nele, mas... O dentista era burro. Ora, dona Marieta, a senhora tem cada uma. E qual dos dois deu o nome à criança? Realmente, de fato, não é para me gambar, mas fui eu, sabe? É. Curar na folhinha ou não, sabe? Pois não. Então achei na folhinha um nome lindíssimo. Mas o homem do registro em civil não quis. Não quis? Mas que absurdo! É absurdo. Qual era esse nome? Qual era? É Quarto Minguante. O senhor viu que nome mais lindíssimo? Sem dúvida. Eu até já tinha arranjado um apelido para o menino. Minguantinho. É, a senhora tem ideias originais, dona Marieta, originalíssimas. Sabe, não é por me gambar, mas tenho mesmo. Tá aí o Vitório que não me deixa mentir, Vitório. Sim, claro, não me vou deixa envergonhada na frente do senhor Enrico, maneira, certo? Alguma. Mas você um sabe que estou falando sério. Mas escuta, Vitório. Marieta, chega! Não se preocupe. Certo. Giudite! Giudite! Giudite! Giudite! Já embora. Olha, me chama só quando eu te avisar pra me chamar, viu? Sim, senhora. Tá certo. Ecco. Ô, dona Marieta, qual foi o primeiro emprego que seu marido teve? Ainda me lembro. O Vitório casou comigo. Ficamos marido e marida. E ele perdeu o emprego porque brigou, não? Devido que cachoava muito dele por causa do casamento. Pois não. Mas logo depois de casado, o Vitória apareceu em casa, alegre, feliz, como um cachorro que escapou da carocinha. Sim, de fato. Ele chegou e disse no meu ouvido: Marieta, arranjei emprego. Você começa a trabalhar amanhã. Sem dúvida alguma, dona Marieta e o comendador Vitório são formidáveis. Bem, eu estou satisfeito. Está na hora de deixá-los em paz. Os meus respeitos, dona Marieta, um grande abraço. Felicidade, comendador Vitório, e apareçam lá em casa. Sim, é, vamos lá um dia qualquer, seu Enrico. E venha sempre, que a casa está às ordens. Vem já um pouco com o Vitório, que o senhor aprende muitas coisas interessantes. É, de fato. É, o Vitório é o homem mais inteligente que admiro nesse mundo. É por isso que eu digo sempre, e viva o Vitório! Viva! Ali na parede. É, sim, de fato. Bem, vamos. Ah, que bom, Vitória fica sócia de clube. A gente vai poder se divertir. Vitória, vem aqui. Vem falar com o senhor que está aqui na porta. Sim, vamos. Boa noite, signore. Eu quero ficar sócio do clube. Eu não sei se o senhor sabe disso. Ora, será uma honra e um prazer tê-lo como associado do nosso clube, senhor Vitório. É, de fato, mereço e agradeço imensamente. Eu tenho muita vontade de ficar sócio do clube, devido que a Marieta disse que preceia bastante. Ah, pois não. Gosta de esportes, madame? Em primeiro lugar, madame, é o diabo que te carregue. Certo, que eu não sou costureira para me chamar de madame. Assunto, prestei mensalmente entrar no clube, devido a que disseram che fai bem para a saúde e principalmente pro corpo e pro fisico também, no? tenho a certeza, a senhora gostará do nosso clube. É? Por favor, entrem aqui na secretaria. Vamos preencher as propostas e depois os senhores conhecerão as instalações da agremiação, não é? Não é necessário. Devido que depois de encher os papéis, a gente quer conhecer o clube, sabe? A instalação fica para deixar para conhecer no outro dia, tá bom? Eu acho que falei claramente, não? Ah, perfeitamente. Bem, aqui está uma proposta. O senhor prefere pagar anuidade? Não. Isso não seria nada interessante, sabe? O senhor compreende. Eu prefiro pagar tudo de uma vez. E assim, eu não preciso pagar anuidade. Ecco. Fica para outra vez, mocinho. Pronto. Assinei o meu nome. Olha que assinatura linda que eu tenho. Não é bonita a letra? Está aqui, Marietta, que non mi deixa mentire. No, non te lo bella. Morti, sì. Sì, io voglio discutere con voce da prendere possibile. Di jeito nenhum, io sei che voglio dire. E non si preoccupi. Realmente, il signor tem una buona calligrafia. Non è per mi gambà, sabe? Ma ha altra pornografia che... Calligrafia? Sì. Calligrafia? Sì, pornografia. Che ficou là in casa. È mais migliore in americana, sabe? Automatica. Ah, caneta. Sta tutto certinho, signor Vittorio. Agora é esperar pelo cobrador em sua casa. A proposta será aprovada em reunião ainda hoje. Querem ver o clube agora? Sim, de fato, queremos. Certo. Isso me dá muita satisfação, devido que muito mereço e muito me honreia. Vamos, Marieta. Bem, vamos andando, por favor. Por aqui. Vamos, Vitória, aqui. Por favor. Sim. Aqui é a sala dos troféus. Ah, que beleza que é essa sala. E diga, mocinho, o sócio não tem direito de levar uma dessas taças de presente? Oh, não, minha senhora. Mas o senhor, por acaso, é casado comigo para me chamar de sua senhora? Mas respeita comigo, não? Perdão, não quis dizer isso. Mas vamos andando. Aqui é o salão de festas. Que beleza de salão. Eco. E tudo tão limpinho. Sim, exatamente. É o senhor mesmo que falou? Eu? Oh, madame. Mas é bonito o salão mesmo, é? Puxa vida. Não. Ótimo para fazer um açougue aqui, não? Ótimo. É o salão de festas. Todos os sábados e domingos temos tido reuniões dançantes aqui. Reunião dançante? Sim, senhor. Puxa, mas isso é muito ótimo. Quer dizer que a gente tem que ficar dançando na reunião? Ecco. E lá na minha fábrica, nós fazemos reunião da diretoria, mas não dancemos. Eu tenho uma fábrica, não sei se o senhor sabe. Sabia, sim, senhor. É uma fábrica de pano, sabe? Ah, sim. É uma panificadora. mas eu gostei, sabe? Na primeira reunião da diretoria, eu vou fazer tudo o diretor dançar. Eu vou fazer tudo aqueles velhos prestar conta dançando, vai ser curado. Seria divertido, não é? Bem, qual é o seu esporte predileto, minha senhora? Esporte? Sim. Bom, sim. Sabe, como diz o ditado, preceio mais ou menos mente alguns diversos, não? Aprecia o tênis? Não, devido que tênis me aperta muito o pé, não? Eu prefiro o sapato de sarto baixo, assim... Marrom, não? Cor marrom. Tá aí o Vitório que não me deixa mentir. Ah, sim, Vitório, eu você sabe que eu prefiro o sapato de cor marrom. Certo, mas não me desmita agora, mas chega, não se preocupe. E o senhor Vitório? Garanto que aprecia, por exemplo, um jogo de damas. Não joga damas? Uma vez lá em Valinhos. Eu joguei uma dama pra fora de um baile. Estava ela se portando muito mal comigo, sabe? Mas eu não sou disso. Creio que houve um equívoco. Eu perguntei pelo jogo de damas. O senhor conhece xadrez? Graças a Deus, nunca fui preso. Nunca fui preso. Uma coisa eu digo para o senhor, no dia que eu for parar no xadrez, eu me mato de vergonha. Daqui, Marieta, que não me deixa mentir. Certo, Vitória, mentir. Você sabe você que eu sou um homem direito, afinal de contas. Vitória, e chega. Não se preocupe. Está gostando da nossa praça esportiva, dona Marieta? Mensalmente. É fato, como diz o ditado, É uma praça muito esportiva, não? Tem muita gente e, além disso, muitas pessoas, não? Tem vários homens, várias mulheres. Mas me desculpe, mocinho, mas não estou gostando devido que tem muitos vagabundos. Mas como? Vagabundos? Como? Então, olha só, quanta gente deitada na grama. Não? Por que esses cavalos não vão trabalhar? Cara, é feio isso daí. Mas... o senhor devia de chamar a polícia. Ora, a senhora está brincando. Não, de fato, dá muita má impressão ver esses homens de calça curta jogando bola. Além disso, estão pisando tudo na grama. Vão estragar tudo. Mas de um modo arquibancada. De modo arquibancada? Sim, de um modo arquibancada. Eu não gosto de falar geral. Eu gosto mais de arquibancada. De um modo assim, como eu falei, o clube é muito ótimo, sabe? Veja agora a piscina, senhor Vitório. Olha, maravilhosa, não acha? Lindíssima. E tem uma vantagem, hein? Tem água. Escuta, por que está cheia d'água? Estão lavando a piscina? Oh, minha senhora. Mas quando eu comprar uma casa nova, vou construir duas piscinas. Ah. Ecco, uma cheia e outra vazia. Mas por que uma piscina vazia? Ah, para as pessoas que não sabem nadar, não é? Dona Marieta sabe nadar? Quem, eu? Ai, Deus me livre. Uma vez fui em Santos, eu e o Vitório. E o Vitório queria que eu entrasse no mar. Mas eu não. Tem medo do mar, é? É um mar até que lindíssimo, de bonito, não? Mas o Mar de Santos é muito cheio de onda, não? A prefeitura de lá devia de cuidar melhor do mar para não fazer onda. Além disso, a praia não é asfaltada, não? Tem um areião danado lá. O senhor Vitório, naturalmente, vai ser um assíduo frequentador de nossa piscina, não é mesmo? Sim, realmente eu acho que vem aqui tomar uns banhos, sabe? Me diga uma coisa, que sabonete que eles usam para tomar banho na piscina? Senhor comentador, o senhor perguntou sabonete? Sim, que sabonete que eles usam para tomar banho na piscina? Mas ninguém usa sabonete em banho de piscina? Não usa? Toma um banho sem sabão? Nossa, mas que imundice! Bem, vamos andando. Vejam agora a quadra de sextobol. Olha lá, que acho? Mamma mia, Vitória, olha lá. Estragaram aquela sacola. Mas sacola? É, olha lá. O moço jogou a bola dentro dela e a bola saiu por baixo. Cara, tenha dó, mas que relaxo. Por que não manda consertar aquilo? Bem, o jogo é assim mesmo, né? A bola precisa entrar e sair, né? Sextobol é um esporte salutar. Não diga. Não sabia disso. Mas esporte sendo salutar, não fará mal para a saúde? Olha, ai, ia me esquecendo, senhor Vitório. O senhor precisa pagar a joia. Pagar a joia? Sim, senhor. Bom, o senhor não me deu joia nenhuma. Senhor comendador, eu explico. Joia, senhor Vitório, é uma taxa. Sim, tá certo, mas me dá a joia primeiro. Aí eu aproveito e dou a joia pra Marieta se enfeitar, né? Certo, de fato, eu tô mesmo precisando de um enfeite. Eu explico, joia é uma pequena taxa que cobramos dos novos associados. Mas quer saber de uma coisa, senhor? O senhor pensa que tá falando com algum burro? Não, não. Eu não quero saber de ser mais sócio disso aqui, tá bom? Quer me roubar logo de começo? Vamos embora, Marieta. Isso, Vitório, ninguém te tapeia você. Por isso que admira a sua inteligência, Vitório. E vivo Vitório! Yeah.